ZYE 890. Onda curta 31 metros, 9.665 kHz. Rádio Marumbi de Florianópolis, Santa Catarina. A maior potência evangélica da América Latina. Uma organização do Grupo Mateus em Ação. Audiência evangélica absoluta em todo o Brasil. Apresentar o programa Musical Evangélico. A música sacra, a mensagem, a palavra que sai do coração de Deus para o seu coração. Musical Evangélico. Mais de duas décadas com você. Aleluia! Aleluia!